su suportar. As minhas quedas são constantes por um instante. Eu deixei que aquela onda me levasse, mas tu paraste, me disseste: filho, para, levanta e limpa a cara, teu destino te aguarda. Tu podes suportar quando as pessoas falam mal, pois mesmo quando pecas, ainda és um sal para salvar a humanidade, sendo a luz de esplendor, a luz que não se apaga com as trevas ao redor. Não desfaleças nunca, eu te guio cá no céu, ainda que esse mundo te julgue como rei, pois és canal de bênção, mesmo com o satélite cair. Eu vou te levantar mesmo com o mundo desistir de ti, te livro de malas que tu não podes ver. Eu sei que muita coisa não consegues entender. Tu podes suportar tudo que venha cair. Tu podes suportar tudo que venha cair. As dores do mundo só querem me deixar cair. E as guerras do mundo não querem me deixar sorrir. Toda a força que me concedes, o teu amor me condes. Eu preciso suportar, suportar. Eu preciso suportar. Atenção. Eu preciso suportar. Da Conceição, tenho 18 anos e pertenço à Igreja União. Já lá se foram 2 anos de conversão, e cada dia que passa mais forte é a perseguição. Inclusive já pensei em deixar de ser cristão. Lembrei da vida leve que tinha lá no mundão, quando sexo fazia e adorava masturbação. Minha consciência não pesava depois desta ação. E mesmo sendo cristão, com uma nova visão, a internet e a TV me levam noutra direção. Meu pai e minha mãe são duros de coração. Quando peço pra ir à igreja, me dizem não vais não. Os meus antigos amigos que tinha lá na missão, por eles sou zombado e chamado de pastor Conceição. Estou fraco e cansado de viver em aflição. Deus, até quando hei de suportar a tentação? As dores do mundo só querem me deixar cair. E as guerras do mundo não querem me deixar sorrir. Pois toda força que me concedes, o teu amor me condes. Eu preciso suportar, suportar. Eu preciso suportar. Morte. Eu preciso suportar. Vitória. Querido irmão, a Bíblia nos diz em 2 Timóteo 3:12 que também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Talvez você, como Paulo Henriques da Conceição, tenha vivido muita perseguição, mas a palavra do Senhor com estes versículos enfatiza que não é fácil seguir a Cristo. Vivemos em um mundo que nos odeia devido ao amor que temos por Jesus, e porque somos escolhidos para a vida plena ao seu lado. Servir a Deus e segui-lo implica conhecermos o sofrimento e sermos perseguidos, afrontados e enfrentarmos verdadeiramente batalhas até alcançarmos a redenção completa no céu.